Comando radiofônico da Copa Nacional do Rio de Janeiro, Nacional de Brasília, Rádio Globo do Rio de Janeiro, Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Vantagem para o ponteiro, atrás Sácio Mariano, toca no couro, zagueiro na pelota foi inteira, Everaldo, atrasou para o Wilson Piazza, Piazza Fontana, Fontana à altura da linha divisória do gramado, deu a Jair, correu, penetra pelo centro, caminhou na entrada da área perigosa, vai o artilheiro, outra vez a Paulo César, ajeitou para a perna direita, atingiu a boca da meta, vai a linha de fundo, atirou, entra para o jogador, Jair, é gol! Jairzinho, camisa número 7. Gol legal. Já tem companhia o alemão Miller na ponta dos artilheiros da Copa. Quarto gol de Jairzinho. É também o número 7 do Brasil agora, artilheiro do nono Campeonato Mundial de Futebol. Brasil 2 a 0. Eram decorridos 21 minutos de luta na etapa inicial. Brasil 2, Romênia 0.